equipe os polêmicos da Kenner, somando alegria e diversão. Batidando Melody. Da Kenner. Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos animar esta parada. Me leva que eu vou. DJ

equipe, os polêmicos da Kenner. O balde vai rolar. Faz o P. E aí, sentiu a diferença, mané? Polêmicos da Kene. Morde. Terremoto, crocodilo tá chegando. Olha a dentada, olha animal, olha a potência. Por onde passa, crocodilo tá mordendo. Olha a pressão, olha a dentada violenta. Dentada violenta, ui, aguenta, dentada violenta, ui. Os polêmicos da Kenner.

Estúdio Produções. Joel Produções.